Rádio Rural de Mossoró, a Boa Nova. Você acabou de ouvir o RR Notícias, o seu boletim diário com os principais acontecimentos da tarde. Está sintonizado na Veículo J596, 990 kHz. Rádio Rural de Mossoró. Emissora da Fundação Santa Luzia de Mossoró. Operando com transmissor de 10 kW de potência. Estúdio principal na Praça Coração de Jesus, sem número, no centro de Mossoró, Rio Grande do Norte. Telefone 3314-1001 e 3314-3859. Rádio Rural de Mossoró. Comunicando com qualidade e credibilidade. Rádio Rural. Doutor Alexandre Nonato Filho, consultório na gastroclínica. Conta com larga experiência nas especialidades: cirurgia, videolaparoscópica, coloproctologia, colonoscopia, retossigmoidoscopia, endoscopia digestiva alta, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo, anorretal e cirurgia geral. Doutor Alexandre Nonato Filho está sempre atualizado com a medicina globalizada, participando de congressos e cursos realizados nos grandes centros do país. Doutor Alexandre Nonato Filho atende de segunda a sexta na gastroclínica, Rua Prudente de Moraes, 966, fone 3315-4535 e 3314-2711, Mossoró. Estamos vivendo um novo momento. Contudo, o Colégio Sagrado Coração de Maria tem tomado todos os cuidados na prevenção da saúde dos seus alunos, professores e funcionários contra o Covid, garantindo mais segurança e tranquilidade no retorno presencial das aulas em 2021. Vamos acreditar que tudo vai passar e estaremos juntos e unidos novamente. Matrículas abertas. Faça já sua reserva. Telefone 84-3316-1555. 120 anos de valores. Alegria, amizade e família. 120 anos de inovação, responsabilidade e projetos de referência. 120 anos de tradição, evolução e conquista. 120 anos de tradição que se renova em cada seguinte humana formada para a vida. Diocesano Santa Luzia. 120 anos construindo histórias. Matrículas abertas. 3316-3766. Terreiro da Fazenda, no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 17h45 às 19h30, logo após a missa da Catedral, com Lúcio Flávio, no Terreiro da Fazenda. Rádio Rural de Mossoró, a Boa Nova. Acompanhe a Santa Missa em seu lar, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde e aos domingos, às 9 horas da manhã, direto da Catedral de Santa Luzia, Rural de Mossoró, a Boa Nova. Comece o seu dia muito bem informado na Rádio Rural de Mossoró. Acompanhe de segunda a sábado o Grande Jornal com Maricélio Almeida. De segunda a sexta, das 6h15 às 7 horas da manhã. E aos sábados, das 6h30 às 7 horas da manhã. Os assuntos que são destaques no dia a dia da cidade. Comentários, entrevistas, prestação de serviço. Tudo isso com a credibilidade da emissora que há mais de 50 anos leva a Boa Nova até você. Grande Jornal. Grande Jornal. Aqui na Rádio Rural. Compromisso com a informação. Todo dia na Rádio Rural, programa Deus em Nossa Vida, com Padre Walter, de 5h45 às 6h20. A Rádio Rural de Mossoró, em sinônimo de profissionalismo e qualidade técnica. Estamos presentes em praticamente todo o Rio Grande do Norte e ainda em diversas cidades do Ceará e Paraíba. Além disso, somos indiscutivelmente a única rádio AM do interior do estado com qualidade digital. São mais de 50 anos comunicando com qualidade e credibilidade. Faça faça parte dessa história você também. Entre em contato com o nosso departamento comercial e solicite sua proposta. Ligue 33 14 29 35 ou através do e-mail atendimento@ruraldemotoró.com.br. Pelo rádio vem demais. Rural de Motoró, aqui a sua liga mais longe. Não tome o seu café da manhã sozinho. Bem Viver. Acompanhe tudo o que acontece na cidade, no estado, no Bem Viver. Sua revista da manhã. Bem Viver. Informação, boa música, dicas de saúde, espiritualidade e prestação de serviço. De segunda a sexta-feira, pela Rural de Motoró. Bem Viver. Bem Viver. De olho na sua qualidade de vida. A Rural de Mossoró está na internet. Acesse www.ruraldemossoró.com.br e ouça a melhor programação do Rádio AM de qualquer lugar do planeta. Rural de Mossoró, muito mais informação e entretenimento para você. A Rádio Rural tem uma programação verdadeiramente eclética, cristã, evangelizadora e formadora de consciência crítica. Sintonize 990 kHz ou escute pelo site www.ruraldemossoró.com.br. Da Fazenda, no ar todos os dias de segunda a sexta-feira, no horário das 17h45 às 19h30, logo após a missa da Catedral. Um muito suave no terreiro da Fazenda. Rural de Mossoró, 58 anos de muita emoção no ar. Alegria de estar no terraço ligado, a emoção do dia, ficar conectado, a melhor estação. Rural de Mossoró. A partir de agora, até às 5 da tarde, na Rural de Mossoró, AM 990, você fica com o programa Samba, Forró e Viola, com o poeta repentista Alba e de França. Alba e de França. Só é cantador quem traz no peito o seu e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. A festa de Vital Farias, né, que está no disco de poeta paraibano, aliás, é de François Silvestre, né, o poeta François Silvestre, do Alto Oeste, que está no livro de... está no disco do nosso amigo Vital Farias, né? De um poeta, um músico excelente. Bom, estamos começando o programa Cantoria Nordestina, aqui na Rádio Rural de Mossoró. O programa Samba, Forró e Viola, né, galera? Cantoria é sábado, é a saudade do programa, né? Nós estamos começando Samba, Forró e Viola. Fiz uma ausência aí. E o problema aqui no programa, mas fui bem substituído pelo amigo João Neto, que já pode estar conosco em sintonia. Quero abraçar todos os nossos amigos, aos nossos apoiadores, a partir da Prefeitura Municipal de Rafael Godeiro, de Lino Baterias, no bairro Aeroporto, e também de Ademar Cortez Odontologia, na rua, na Avenida Alberto Maranhão, bairro de Jardim. Temos aqui na João Pessoa, 44, com o centro, próximo à Policlínica, Centro Cópias. O meu abraço a Fabrício, dizendo que amanhã estarei passando lá com aqueles dados que estão faltando para o cordel. certo, amigo Fabrício? É isso, estamos começando o programa que mais difunde o samba, o forró e a cantoria aqui na Rádio Rural de Mossoró 990 AM. A rádio que tem à frente, na sua direção, o padre Ricardo Rubens. Essa rádio é da, né, é da Fundação Santa Luzia, presidida pelo Dom Mariano Manzana, pelo bispo, né? Pelo bispo Mariano Manzana. Temos também o jornalismo com Paulo Vale, para quem eu mando um abraço, saiu a pouco daqui, levando informações até você. Parte de programação fica a cargo de Maltês Azevedo, para quem deixa um abraço. E hoje na técnica comigo, o amigo Galego Júnior, com quem ficarei até às 17 horas. E sem pena, Galego, com muita vontade, vamos entrar no samba. Agora, no programa Samba, Forró e Viola, vamos ao melhor do samba. Ao melhor do samba, com o poeta repentista Aldacir França.